Eu queria morar numa favela. Eu queria morar numa favela. Eu queria morar numa favela. O meu sonho é morar numa favela. Eu me chamo de cheiroso como alguém me chamou, mas pode me chamar do que quiser, seu doutor. Eu não tenho nome, eu não tenho identidade, eu não tenho nem certeza se eu sou gente de verdade. Eu não tenho nada, mas gostaria de ter. Aproveita, seu doutor, e dá um trocado pra eu comer. Que trocado, o quê? Não tem vergonha dessa cara suja, não? Vai trabalhar, ô vagabundo. Eu gostaria de ter um pingo de orgulho, mas isso é impossível pra quem come o entulho misturado com os ratos e com as baratas e com o papel higiênico usado nas latas de lixo. Eu vivo como um bicho, ou pior que isso, eu sou o resto do mundo. Eu sou mendigo, um indigente, um indigesto, um vagabundo. Eu não sou ninguém. Eu tô com fome, tenho que me alimentar. Eu posso não ter nome, mas o estômago tá lá. Por isso eu tenho que ser cara de pau. Ou eu peço dinheiro, eu fico aqui passando mal. Tenho que me rebaixar a esse ponto, porque a necessidade é maior do que a moral. Eu sou sujo, eu sou feio, eu sou antissocial. Eu não posso aparecer na foto do cartão postal, porque pro rico e pro turista eu sou poluição. Sei que sou um brasileiro, mas eu não sou cidadão. Eu não tenho dignidade ou um teto pra morar. E o meu banheiro é a rua, e sem papel pra me limpar. Honra? Não tenho, eu já nasci sem ela. E o meu sonho é morar numa favela. Eu queria morar numa favela. Eu queria morar numa favela. Eu queria morar numa favela. O meu sonho é morar numa favela. A minha vida é um pesadelo, eu não consigo acordar. Eu não tenho perspectivas de sair do lugar. A minha sina é suportar viver abaixo do chão e ser um resto solitário esquecido na multidão. Eu sou o resto do mundo. Eu sou mendigo, um indigente, um indigesto, um vagabundo. Eu sou o resto do mundo. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada, eu não sou gente, eu sou o resto do mundo. Eu sou mendigo, um indigente, um indigesto, um vagabundo, eu sou o resto. Eu não sou ninguém. Frustração é o resumo do meu ser. Eu sou filho da miséria, o meu castigo é viver. Eu vejo gente nascendo com a vida ganha e eu não tenho uma chance. Deus, me diga por quê? Eu sei que a maioria do Brasil é pobre, mas eu não chego a ser pobre, eu sou podre. Um fracassado, mas não fui eu que fracassei, porque eu não pude tentar. Então que culpa eu terei quando eu me revoltar, quebrar, queimar, matar? Não tenho nada a perder, meu dia vai chegar. Será que vai chegar? Mas por enquanto eu sou o resto do mundo. Eu sou mendigo, um indigente, um indigesto, um vagabundo. Eu sou o resto do mundo. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada, eu não sou gente, eu sou o resto do mundo. Eu sou mendigo, um indigente, um indigesto, um vagabundo. Eu sou o resto do mundo. Eu não sou ninguém. Eu não sou registrado, eu não sou batizado. Eu não sou civilizado, eu não sou filho do Senhor. Eu não sou computado, eu não sou consultado. Eu não sou vacinado, contribuinte eu não sou. Eu não sou comemorado, eu não sou considerado. Eu não sou empregado, eu não sou consumidor. Eu não sou amado, eu não sou respeitado. Eu não sou perdoado e também sou pecador. Eu não sou representado por ninguém. Eu não sou apresentado pra ninguém. Eu não sou convidado de ninguém. Eu não posso ser visitado por ninguém. Além da minha triste sobrevivência, eu tento entender a razão da minha existência. Por que que eu nasci? Por que tô aqui? Um penetra no inferno sem lugar pra fugir. Vivo na solidão, mas não tenho privacidade. Não conheço a sensação de ter um lar de verdade. Eu sei que eu não tenho ninguém pra dividir o barraco comigo, mas eu queria morar numa favela, amigo. Eu queria morar numa favela. Eu queria morar numa favela. Eu queria morar numa favela. O meu sonho é morar numa favela.